Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Tiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Tiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas, da hora da misericórdia neste sábado, Deus seja louvado porque você está aí. Eu estou vendo de Coromandel, Minas Gerais. Nessa hora da misericórdia, coloque o meu filho Guilherme em oração, que ele consiga um emprego, que ele tenha mais fé. E tire os pensamentos negativos da cabeça dele. Eu creio, confio no Deus impossível. Eu também, Carmen. E teu filho está colocado na presença de Deus. Povo santo, louvai a Deus. Ixi, quando a gente canta essa música nos eventos, Gilberto do céu, acredite, é uma poeira que sobe de tanta alegria, é maravilhoso. Escute o que foi deixado na plataforma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Terezinha de Jesus, aqui de Quatro Barras. Estou agradecendo a Deus pelo o meu marido, por alcoolismo, está aceitando o tratamento, já foi internado. Eu faço todas as novenas de Jesus Misericordioso e essa já é a graça que Deus está mostrando para nós, para a nossa família. Eu chamo Terezinha de Jesus, meu marido Roger Cesoski. Obrigado, Senhor, por essa graça. Deus abençoe, querida. Edificante seu testemunho. Filhos queridos, lembrando que amanhã é dia de Cristo Rei. Cristo Rei, amanhã. Eu só não queria esquecer, mas voltando lá, obrigado Terezinha de Quatro Barras. É toda a região metropolitana, Curitiba, região metropolitana, que nos acompanha pela rádio Evangelizar, prefixo 1060. 1060 o nosso prefixo. Vamos lá? Bíblia aberta, sábado, cartilha de oração. Vem me iluminar, Senhor Jesus, e nova vida me dá. Preenche, invade meu coração. Preenche todo o meu ser. Em ti vou me abandonar. Lucas capítulo 20, 27 a 40. Faz tempo que eu não toco essa música. Continua um pouquinho lá, quero ouvir. Nova vida me dá. A gente vai esquecendo as músicas, né? Invade meu coração. Meu coração, em ti eu vou caminhar. Em ti eu vou caminhar. Sempre quis ouvir tua voz. Sempre quis ouvir tua voz. É, tem que resgatar essas músicas. Lucas capítulo 20, 27 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguns saduceus que negam a ressurreição perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se alguém morrer e deixar sua mulher e não deixar filhos, deve casar-se com ela, o irmão do falecido, para dar descendência ao seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se com uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, que também morreu sem filhos. Casou-se depois o terceiro, e assim sucessivamente os sete morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, De qual deles será a mulher? Jesus respondeu: os filhos desse mundo casam-se, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema de hoje é: Deus é o Deus dos vivos. E não foi muito fácil para, no tempo de Jesus, aceitarem a ressurreição. Os fariseus afirmavam que havia ressurreição. Os saduceus diziam que não. Quando os saduceus interrogam Jesus, eles querem colocar Jesus em apuros. E fizeram uma situação bastante grotesca, se valendo da lei. Só que Jesus não caiu na armadilha dos saduceus. Jesus mostra que não é com a casuística, com casos particulares, que se vai negar a ressurreição. Que o Senhor dos vivos não está preso aos esquemas terrenos e ninguém pertence a ninguém. Do outro lado da vida, como diz Santo Agostinho, ninguém pertencerá a ninguém. Lá ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar. E sabe uma coisa que dá muita alegria? Ninguém mais vai ficar triste. Então, vale a pena ser fiel aqui, porque o que nos espera, para quem for fiel, obediente, é uma eternidade de alegria. Você já parou para pensar? Por isso, aproveite para pensar um pouquinho. Você, por mais que às vezes parece que não, eu, você, somos de Jesus. Se alguma coisa não vai bem, se sua vida é um vai e vem, se a aflição invade teu peito, se você está sentindo o peito aflito agora, não se esqueça, viu? Não se esqueça. Sabe o quê? Você. Você é de Jesus. Se anda muito preocupado, ou se está desesperado, você não está sozinho nessa hora, viu? Está escutando? Mesmo, padre, mas eu estou sozinho aqui na minha casa. Sozinho? E Deus e Nossa Senhora? Sinta, está do teu lado. Você pode confiar. Pode confiar. E é nessa confiança que eu quero dizer: deixa nas mãos de Deus. A obra é dele, você é dele. Eu e você, todos nós já fomos criados por ele. Então entregue-se nas mãos dele. Confia nele e o mais ele fará. Senhor Deus, abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. E nesse momento, você que está me acompanhando em pleno sábado, peça uma bênção especial. Sem dinheiro, fracassado. Qual a graça que mais você gostaria de pedir hoje? Aquilo que te é uma necessidade, que você quer dizer: Senhor, eu quero receber a bênção agora e me apropriar desta graça. Diga qual que é a graça. É de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai esse povo de Deus que nos acompanha. Visitai cada lar, cada casa, cada doente, cada desempregado. Põe esperança e paz, saúde e prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, povo de Deus.